passado no futuro. Você não entende, você consegue tudo, nunca é suficiente. Quando me sinto nada, agora fico contente. Pode ficar com tudo, só que nada é pra sempre. Que é passado no futuro, você não entende. Você consegue tudo, nunca é suficiente. Quando me sinto nada, agora fico contente. Pode ficar com tudo, só que nada é pra sempre. Ganjamento elite, negócio é o seguinte: é só trazer de 10 que aqui vai virar 20. E sem enrolação, enrola se for do bom. Profissional, formado, mestrado em ganjação. Planeta Terra aqui estou, tá errado, nunca me abraçou. Missão EDG, acha a baga que Deus deixou, não economizou. Na família não, nos 8 cantos do mundo é todo mundo irmão. Pra quem saiu do Abranches e só queria uma chance, é do prensado que veio, visão além do alcance. Soprar pra cima o puro, prensar lá no futuro. E sem querer fazer parte da história do mundo, deixa eu ganjar o segundo, conselho de irmão. Com muita força nas trick, quer pra sair do chão. Que é passado no futuro, você não entende. Você consegue tudo, nunca é suficiente. Quando me sinto nada, agora fico contente. Pode ficar com tudo, só que nada é pra sempre. Que é passado no futuro, você não entende. Você consegue tudo, nunca é suficiente. Quando me sinto nada, agora fico contente. Pode ficar com tudo, só que nada é pra sempre.